Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais. Hoje iniciando o estudo do quarto capítulo da primeira parte da obra Há 2000 anos. O quarto capítulo é intitulado Na Galileia, e nós vimos nos acontecimentos do capítulo anterior que a Fúvia e o Salpício. Opa, é Salpício ou Sulpício? Sulpício. Sulpício. A Fúvia e o Sulpício estavam tramando, né, para envolver o senador Públio Lentulus num quadro de ciúme e para semear a discórdia no relacionamento entre ele, senador Públio Lentulus, e a Lívia. Principalmente levando-se em conta que a Fúvia havia percebido o interesse do Pôncio Pilatos, o interesse pela Lívia, né? Em roubar o coração da Lívia, entre aspas. Apesar de que o Pôncio Pilatos, governador da Judéia na época, era casado com a Cláudia. E a Cláudia, a esposa do Pôncio Pilatos, era uma pessoa do bem, né? Uma pessoa virtuosa, né? Vamos dizer assim. Muito bem. Então, no capítulo, né, o capítulo começa desta maneira. No dia imediato a esses acontecimentos, né, aos acontecimentos que foram relatados no capítulo anterior, quando houve o jantar que foi oferecido pelo Pôncio Pilatos à família do Públio Lentulus, às primeiras horas da manhã, Públio Lentulus foi procurado na intimidade do seu gabinete particular por Fúvia, que se lhe dirigiu criminosamente nestes termos. Olha só, né? O Emmanuel descreve criminosamente, né? Ou seja, ela foi procurar o Públio Lentulus de maneira mal intencionada. Senador, o ascendente de nossas ligações familiares obriga-me a procurar-vos para tratar de um assunto desagradável e doloroso. Mas, nas minhas experiências de mulher, cumpre-me aconselhá-lo a resguardar sua esposa da insídia dos próprios amigos, pois que, ainda ontem, tive oportunidade de surpreendê-la em íntimo colóquio com o governador. Ou seja, é uma atitude de uma cobra venenosa mesmo, né? Ou seja, ela saiu da atividade de relação dela para ir lá falar pro Públio Lentulus que a sua esposa estava em intimidade, pelo menos em intimidade, colóquio é diálogo, né? Em íntimo diálogo com o governador. Ou seja, foi colocar minhoca na cabeça do Públio Lentulus. O interpelado estranhou aquela atitude insólita, grosseira, contrária a todos os seus métodos de homem de bem. Ou seja, ele não estava acostumado com essas atitudes ardilosas, com essas tramas que embora ele tivesse vindo de Roma, lá em Roma era muito comum essas tramas ardilosas entre as famílias aristocráticas lá da época do Império Romano. Ele repeliu dignamente a investida, encarecendo a nobreza moral da sua companheira, passando Fúvia a relatar-lhe com os mais exaltados floreios de sua imaginação doentia a cena da véspera, nas suas mínimas minudências. Então a Fúvia colocou ainda mais minhoca na cabeça, né, na imaginação doentia dela, fazendo a caveira da própria esposa, né? O senador ficou pensativo, mas sentiu-se com a precisa coragem moral para repelir a insinuação caluniosa. Bem, apesar dela colocar a minhoca na cabeça dele, ele ainda teve coragem moral para repelir essas falácias que a Fúvia foi colocar lá na cabeça dele. Pois bem, disse ela. Vejam vocês que ela não arredou pé, né? Ela insistiu em colocar a minhoca, né? Pois bem, disse ela, terminando a denúncia. Muito longe levais a vossa confiança e boa fé. Vejam vocês, né, que, poxa vida, né, o Públio Lentulus convive com a Lívia, ele sabe do caráter dela, ele sabe da dignidade de conduta dela, e mesmo assim ela vai e fala, levais longe a vossa confiança e boa fé. Um homem nunca perde por ouvir os conselhos, da experiência feminina. Ainda tentando convencê-lo, ela ainda usa esse argumento. A prova de que Lívia caminha na estrada larga da prevaricação, tê-la eis muito breve, porquanto ela há de preferir a partida imediata para Nazaré, onde o governador buscará encontrá-la. Bem, nós já tínhamos visto no capítulo anterior que o Pôncio Pilatos havia oferecido a residência do governador lá de Nazaré, entendeu? E, logicamente, que a Lívia estava ciente disso. E, logicamente, que a Lívia não queria permanecer morando com a Fúvia e o marido dela e queria sair daquele ambiente de psicosfera negativa. Então, logicamente, que ela ia pedir pro Públio Lentulus apressar essa mudança. E a mudança que ela tinha conhecimento era apenas mudar-se para Nazaré. Mesmo assim, ela, né, querendo se antecipar, ela veio dizer, né, que a Lívia iria pedir para mudar para Nazaré, né, como se ela estivesse fazendo uma profecia, como se ela estivesse antecipando o desejo dela, Lívia, de manter um relacionamento futuro com o governador. E dizendo-o, retirou-se apressadamente, deixando o senador algo desalentado e compungido, pensando nos corações mesquinhos que o rodeavam, porque no Tribunal da Consciência não se sentia disposto a aceitar ideia que viesse conspurcar a valorosa nobreza de sua mulher. Ou seja, no Tribunal da Consciência dele, ele não estava disposto a aceitar uma ideia que demonstrasse uma infidelidade da própria esposa. Agora, evidentemente que todos nós recordamos da palavra, da origem da palavra diabo. Diabo é uma palavra de origem latina que significa diabolo, né? Que significa aquele que semeia a discórdia. Ou seja, o que a Fúvia fez foi semear a discórdia. E ela conseguiu, porque ela colocou uma pulguinha lá na consciência do Públio Lentulus, né? Poxa, será que é mesmo? Será que que tem alguma coisa nisso? Imenso véu de sombras cobriu-lhe o espírito sensível e afetuoso. Sentiu que em Jerusalém conspiravam contra ele todas as forças tenebrosas do seu destino, experimentando vasto deserto no coração. Que poesia, né? Como ele descreve tão bem, né? Que a psicosfera, a atmosfera psíquica dele ficou tão envolta em sombras, e isso fez com que o seu coração ficasse caracterizado pela solitude, pela solidão, pelo deserto. Ali não encontraria a palavra prudente e generosa de um amigo como Flamínio, com quem pudesse desabafar as suas profundas mágoas. E também não tinha telefone, né? Nos dias de hoje, nós poderíamos usar, pegar o telefone e ligar lá para o Flamínio, ou então usar o método aqui do Skype, ou o método da internet, ou o WhatsApp, né? E naquela época não tinha nada disso, né? Com vídeo, né? E ainda com vídeo, né? Hoje, nos dias de hoje, ainda com vídeo. Logo logo o celular você vai sentir o cheiro também do outro lado. Ah, eu acredito que sim. Não sei quando, mas acredito que sim. Bom, absorto nessas meditações angustiosas, não viu que as pétalas das horas rodopiavam incessantes. Ele poderia escrever, né? O tempo passou, né? Algum tempo passou. Só muito depois percebeu o vozerio de um dos serviçais de confiança, vindo a saber que Sulpício Tarquínios lhe solicitava o obséquio de uma entrevista particular, pedido a que atendeu com o máximo de atenção. Admitido no interior do gabinete, o lictor referiu-se sem preâmbulos aos fins da visita, explicando com desembaraço. Todos nos recordamos, né, que a Fúvia se aliou ao Sulpício para fazer a trama, né, para colocar a minhoca na cabeça do nosso querido Públio Lentulus. Senador, honrado com a vossa confiança no caso de vossa transferência para uma estação de repouso, venho sugerir-vos o arrendamento de rica propriedade pertencente a um nosso compatrício, nos arredores de Cafarnaum, encantadora cidade da Galileia, situada no caminho de Damasco. É verdade que já escolhestes Nazaré, mas ao longo da planície de Esdrelon, as casas confortáveis são muito raras, acrescendo que seríeis obrigado a enormes dispêndios, a enormes gastos em serviços de remodelação e benfeitorias. Ou seja, teria que fazer uma reforma mais ampla e você teria mais gastos e, logicamente, que perderia mais tempo. Em Cafarnaum, porém, o caso é diferente. Tenho ali um amigo, Caio Gratus, decidido a arrendar por tempo indeterminado a sua esplêndida vila, que é uma herdade provida de todo o conforto, com pomares preciosos, num ambiente de absoluto sossego. Ou seja, ele foi lá falar pro Públio que em Cafarnaum tinha uma propriedade que ele teria que gastar menos recursos e menos tempo, e isso facilitaria para ele. O senador ouvia o preposto de Pilatos como se o espírito lhe pairasse noutra parte, mas como se tivesse a atenção subitamente despertada, exclamou na atitude de quem argumenta consigo mesmo. Ou seja, o Públio Lentulus estava ouvindo o Sulpício, mas ele ainda permanecia com aquela minhoca na cabeça, né? Com aquela minhoca plantada pela Fúvia. Só que num determinado momento, ele se lembrou de Nazaré e Cafarnaum, aí ele quis saber a distância. De Jerusalém a Nazaré, temos 70 milhas. Onde fica Cafarnaum? Muito distante de Nazaré, obtemperou o lictor com segunda intenção. Está bem, Sulpício, respondeu Públio com ares de quem tomou uma resolução íntima. Estou muito agradecido pela tua gentileza, que não esquecerei de recompensar em tempo oportuno. Aceito a tua sugestão, que reputo sensata, mesmo porque, de fato, não me pode interessar a aquisição definitiva de qualquer imóvel na Galiléia, atenta à necessidade de regressar a Roma dentro em breve. Lógico, ele não queria uma propriedade em definitivo, porque a ideia dele era morar um tempo, ficar um tempo transitório lá na Galiléia, lá na Palestina da época. Ficas autorizado a concluir o negócio, porquanto me louvo nas tuas informações, descansando confiadamente no teu conhecimento do assunto. Secreta satisfação transpareceu nos olhos de Sulpício, que se despediu com fingido reconhecimento. Públio Lentulus descansou novamente os cotovelos na mesa de trabalho, submerso em profundas cismas. Aquela sugestão de Sulpício chegava no instante psicológico de suas angustiosas cogitações, porque, em face dessa nova providência, conseguiria instalar a família longe de qualquer influência da casa do procurador da Judéia, salvando assim a sua reputação de salpicos ignominiosos da maledicência. Ou seja, ele morando lá em Cafarnaum, Cafarnaum era mais distante, então a família dele e a Lívia ficaria mais protegida da ação do governador, né? O Pôncio Pilatos ficaria menos incentivado a ficar, vamos dizer assim, flertando com a esposa dele, né? Quando você vê uma pessoa que usa o verbo flerte, já vê que é uma pessoa mais idosa, né? Flertar, né? Meu Deus, né? A denúncia de Fúvia, todavia, desdobrava sucessivas preocupações no seu íntimo, fosse pelo inopinado da calúnia ou pelo espírito de perversidade com que a mesma fora urdida. Seu pensamento mergulhou em ansiosas expectativas. Ou seja, a minhoca que havia sido plantada na cabeça do Públio estava crescendo, né? Vamos dizer. Imenso véu de sombras. Exatamente. Ele não conseguia nem pensar direito. Exatamente. E você vê, e do jeito que ele falou aí, de um lado, se for verdade, a minha mulher está me traindo. Se não for verdade, eu estou no meio do monte de serpente. Exatamente. Então, o coração dele está apertado de qualquer forma, né? Bem, então para terminar essa parte e para em seguida ouvirmos a nossa querida Margot, o último parágrafo dessa parte, o Emmanuel explica da seguinte maneira: à noite daquele mesmo dia, após o jantar, vamos encontrá-lo a sós com Lívia, no terraço da residência do pretor, que por sua vez se ausentara da casa por algumas horas em companhia dos seus familiares, para atender a imperativos de certas pragmáticas. Ou seja, finalmente eles estavam a sós, né, o Públio e a Lívia, e lógico, né, todos nos recordamos que eles se encontravam hospedados na casa do irmão do Flamínio, que agora me fugiu o nome, e que era casado com a Fúvia, né? Então, aí eles ficaram a sós, e aí vai ter o diálogo que a nossa querida Margot vai dar agora continuidade, né? Então, gostaria de ouvi-la, o Margot, a continuidade dos acontecimentos. Estão dando continuidade ao capítulo 151. Notando-lhe no rosto os sinais evidentes de profunda contrariedade, rompeu a esposa com a encantadora intimidade do seu coração feminino. Querido, pesa-me ver-te assim, dobrado ao jugo de tamanhos desgostos, quando esta longa viagem deveria restituir-nos a tranquilidade necessária ao desenvolvimento dos teus encargos. Ouço pedir que apresses a nossa mudança de Jerusalém para um ambiente mais calmo, onde nós sintamos mais a sós, fora desse círculo de criatura cujos hábitos não são os nossos e cujos sentimentos desconhecemos. Quando partiremos para Nazaré? Lívia estava preocupada com Públio diante dos últimos acontecimentos. Quer partir logo para Nazaré, onde iriam se sentir mais calmo e tranquilo. Para Nazaré, repetiu o senador com voz irritada e sombria, como se tocasse o espírito venenoso dos ciúmes, lembrando involuntariamente as acusações infundadas de Flúvia. Acusações essas sobre a sua reputação. Sim, prosseguiu Lívia, súplice e carinhosa, pois não foram essas as providências ontem acertadas? Lívia é uma mulher carinhosa e súplice. Súplice quer dizer humilde, e Públio percebe que está sendo rude com ela. É verdade, querida, exclamou Públio, já peneiroso, voltando a si dos maus pensamentos que havia abrigado por um instante. Mas resolvi, depois, instalarmo-nos em Cafarnaum, contrariando as últimas decisões. E tomando a mão da companheira, como se fosse buscasse um bálsamo para a alma ferida, sussurrou-lhe de manso: Lívia, és tudo que me resta neste mundo. Nossos filhos são flores da tua alma que os deuses nos deram para minha alegria. Perdoa-me, querida. Públio pede perdão a Lívia por ser tão fechado e calado. Há quanto tempo tenho vivido absorto, distraído e taciturno, que é calado, né? Esquecendo teu coração sensível e carinhoso. Parece-me estar despertando agora de um sono muito doloroso e muito profundo, mas despertando com a alma receosa e oprimida. Andam-me no íntimo amargurados vaticínios. Vaticínios são profecias, né? Temo perder-te quando quisera encerrar-te no peito, guardando-te no coração eternamente. Perdoa-me. Enquanto ela o contemplava surpreso, seus lábios sequiosos lhe cobriam as mãos de beijos ardentes. E não foram apenas ósculos afetuosos que brotaram nesse transbordado de carinho. Ósculos são beijos e abraços da paz. Bonito, né? Um beijo e um abraço da paz. Uma lágrima lhe cotejou dos olhos cansado, misturando-se às flores da sua afeição. — Que é isso, Públio? Choras? — exclamou Lívia, eternecida e angustiada. Públio era uma pessoa sensível também, e não deixara transparecer. Ele tinha muito carinho por Lívia, e como ele era muito fechado, de poucas palavras, ele não demonstrava seus sentimentos, e quando cai a lágrima em sua face, Lívia fica surpresa. Sim, sinto os gênios do mal cercando meu coração e a mente. Meu íntimo está povoado de visões sombrias, prenunciando o fim da nossa felicidade. Mas eu sou um homem e sou forte. Querida, não me negues a tua mão para atravessarmos juntos o caminho da vida, porque contigo vencerei o impossível. Públio se sentia forte ao lado de Lívia. Talvez, ele pensando, ele não conseguiria enfrentar esses gênios do mal que assombrava sua mente. Então, ele sempre pedia para Lívia estar do lado dele, né? Que ele se sentia mais forte. Ela estremeceu em face dessas observações que lhe não eram familiares. Num relance, retrocedeu à noite anterior, considerando o atrevimento do governador, que dignamente repelira, experimentando ao lado da aflição pelo companheiro. Soberana tranquilidade de consciência e tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou-a a um canto do terraço. Então, Lívia lembrou da noite anterior, né, da aflição que Fúvio sentiu, né, Públio sentiu. Então, ela pega as mãos dele e leva para um canto do terraço. Bem, após a exposição da nossa querida Margot, os acontecimentos, como se deram, Vera? Vamos lá, depois dessa praticamente declaração de amor, apesar de estar com a pulga atrás da orelha, né? Mas ele demonstra aqui que ele amava muito a esposa, né? Então, vamos lá. Num relance, retrocedeu a noite anterior, considerando o atrevimento do governador, que dignamente repelira, experimentando ao lado da afeição pelo companheiro soberana tranquilidade de consciência, e tomando ligeiramente as mãos do esposo, levou-o a um canto do terraço, onde se postou à frente de uma harpa harmoniosa e antiga, cantando baixinho como se sua voz naquela noite fosse o gorjeio de uma cotovia apunhalada. Cotovia, a gente sabe que é uma ave, e apunhalada de dolorida que estava, né? Então, ela diz assim, quer dizer, ela canta, né? Mas eu vou dizer, tá? Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Tratava-se de uma composição dele na mocidade, tão ao gosto da juventude romana, dedicada a ela própria, e que seu talento musical guardava sempre para as circunstâncias especiais do seu sentimento. Né? Naquele instante, porém, sua voz tinha tonalidades diferentes, como se houvera encerrado na garganta uma toute negra divina, também toute negra é uma ave também, exilada nos prados brilhantes do paraíso. Olha só que coisa mais linda, né? Uma toute negra divina, exilada dos prados brilhantes do paraíso. Sensacional. Eu fico pensando assim, né, Emmanuel narrando tudo isso, né, ele mesmo, né, que fez parte dessa cena, que emoção que não deve sentir, né? Na última nota, tocada de tristeza e angústia indefiníveis, Públio tomou-a brandamente de encontro ao peito, forte e resoluto, como se quisesse reter para sempre no coração a sua joia de inimaginável pureza, né? Então agora tem esses instantes aí onde essa cena romântica agora, né, que a gente está descrevendo aqui. Agora era Lívia chorar copiosamente nos braços do companheiro e este a beijá-la nos transportes de sua alma leal e por vezes impulsiva. Depois daquele arrobo emotivo, Públio sentiu-se desanuviado e satisfeito. Quer dizer, ele retomou a confiança ali, né, por esses instantes. E fala: por que não regressarmos a Roma quanto antes? Perguntou Lívia, como se o seu espírito estivesse clarificado por luzes proféticas com relação aos dias futuros. Quer dizer, Lívia sugere a ele para que vão para Roma, larga tudo aquilo, né? Ela já estava pressentindo que isso não ia dar certo. Junto dos filhinhos, retomaríamos nossas obrigações habituais, cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares e que toda alegria significa, neste mundo, uma bênção dos deuses. Olha, isso aqui, essas palavras aqui são para a vida. Eu vou repetir esse trechinho. Olha o que a Lívia fala, né? Cientes de que a luta e o sofrimento estão em todos os lugares e de que toda alegria significa, neste mundo, uma bênção dos deuses. Tá? Isso aqui é uma receitinha para nós também. O senador ponderou a proposta da companheira, estabelecendo a análise de toda a situação no seu íntimo, obtemperando por fim. Né? Então ele falou: tua observação é justa e providencial, minha querida. Mas que diriam os nossos amigos quando soubessem que, depois de tantos sacrifícios com a viagem, havíamos resolvido a permanência de apenas uma semana em região tão distante? Então, ele achava que a Lívia tinha razão. Só que ele falou: como é que fica a situação? Porque todo mundo se moveu, né? Se preparou para que a gente viesse, ficasse por um tempo, e agora, depois de uma semana, a gente larga tudo e retoma, né? Ah, ele tinha essa preocupação. E a nossa doentinha? É uma preocupação, né, Vera? É uma preocupação que não tem muito sentido, porque a gente vai ver isso ao longo da trajetória dele, né? Que ele diz assim, né? Porque ele demonstra que ele está preocupado com o que os outros vão pensar, né? Então, quer dizer, isso demonstra uma imaturidade psicológica da parte dele. E muitas vezes nós também agimos dessa maneira, né? Muitas vezes nós tomamos decisões mais preocupados com o que os outros vão pensar do que propriamente aquilo que é útil, aquilo que é interessante para o nosso progresso, para a nossa evolução, né? Então, veja você que ele se preocupou, ele se preocupou com os comentários dos outros, né? O que os nossos amigos vão dizer, né? Como se os nossos amigos estivessem passando por aquela angústia que ele estava passando, entendeu? Agora, é lógico, né? O fator principal que vai prevalecer e que motivou a viagem à Palestina é a doença da filha, né? Que é o que ele vai falar em seguida, né? Seu organismo não tem reagido de modo eficaz em contato com o nosso clima? Estejamos confiantes e tranquilos. Apressarei a partida para Cafarnaum e em breves dias estaremos em novo ambiente segundo os nossos desejos. E assim aconteceu efetivamente, né? Então, como você disse, ele tinha essa preocupação por causa da posição dele também, né? E como você também falou bem, a gente também, às vezes, em certas situações, perante a nossa posição, nós deixamos de fazer o que seria o correto para não aparentar, talvez, assim, no caso aqui, ele falou assim: nossa, eu vou aparentar um ingrato perante todo mundo ter se movimentado, ter feito isso, aquilo, mas só ele sabe, ele alivia o que eles estavam passando naquele instante, né? Exato. Mas é isso aí, agora acho que é o Fábio, né, Fábio? Agora o nosso querido Fábio que dá continuidade, né, Fábio? Sim, só que eu vou ter que fazer um comentáriozinho na poesia lá. Ah, com certeza. Opa. Você vai tentar, né, Pablo? Eu já teve uma época que eu decorei aquela poesia lá, agora eu já esqueci, mas o primeiro estrofe eu ainda me lembro. Vocês já pensaram um dia que uma pessoa estiver muito aborrecida, né, super depressiva, você vai lá do lado, pega uma harpa velha e canta para essa pessoa e desanuvia toda aquela cinza de volta daquela pessoa e a pessoa fica super bem? Só espíritos muito superiores conseguem fazer uma coisa dessa sem articular uma palavra, né? Músico-terapia, né? Músico-terapia. É. E aquela voz, né? O rei Davi, o Davi, antes de ser rei Davi, ele frequentava lá o rei Saul, né? A moradia do rei Saul, e ele tocava, agora não me lembro qual que era o instrumento, né? Uhum. Ele tocava o instrumento porque o rei Saul, ele era portador de depressão, né? De depressão profunda. Graças a um instrumento musical tocado pelo Davi, ele tinha essas crises amenizadas, né? Sim. E ver a Lívia fazer isso me lembrou muito da Alcione, do livro Renúncia, que era também um espírito da mesma hierarquia, né, da Lívia. E nós vamos entender depois, no final do livro, por que que a Lívia é esse espírito angelical, pilar dessa história aqui, né? A Alcione cantava na porta da igreja também para arrecadar moedas, né? De Notre Dame, antiga. Verdade. E extinta. Bem lembrado. E a gente sabe do papel que ela tinha na constelação superior onde ela vivia, trabalhando com a música, né? Trabalhando com a arte, especificamente com a música. E aí vê a Lívia com esse mesmo dom, com essa mesma característica, eu associei, né, essa imagem de que esses espíritos sutis e já harmonizados, né, eles traduzem a harmonia da alma deles através da arte e da música aqui para nós, né? Então achei sensacional isso. E ele pegar a poesia dela, a poesia que o marido fez para ela. E outra coisa, olha o que ele fala para ela. Ele fala assim: alma gêmea da minha alma. E quando ele fala isso, eu lembro do Renúncia de novo. Por quê? Porque quando Alcione fala pro Carlos Clenagan para descrever quem ele é para ela, ela fala assim: nós que fomos criados do mesmo sopro de vida. Ela fala para ele, né? E ela também o chama de alma gêmea, né? E usa essa expressão: fomos criados do mesmo sopro de vida. E aqui o Publius Lentulus com a Lívia é a mesma coisa, né? Alma gêmea da minha alma. E nós vamos entender depois, né, nos bastidores, por que que são alma gêmea, modo de dizer, né? Flor de luz da minha vida. E quando ele fala sublime estrela caída das belezas da amplidão, isso aqui não é metáfora. Isso aqui não é metáfora. Exatamente. Ele sabia muito bem que ela era uma sublime estrela caída das belezas da amplidão, dos mundos superiores, né? Quando eu errava no mundo, ou seja, ele estava muito mais para a terra enquanto ela estava para as esferas superiores. Enquanto ele errava no mundo, triste só no caminho dele, ela chegou devagarinho dessas belezas da amplidão e encheu o coração dele. Tipo assim, vem cá que eu vou te recolocar na rota, né? Eu vou te abraçar nessa encarnação super difícil que você vai ter. Aí ele fala: vinhas na bênção dos deuses. Na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer minha felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito. Infinito, ou seja, para sempre, né? As almas que se amam se encontram, se buscam na eternidade. Juro-te eterna aliança. Então, desculpa, viu, Vera, mas é porque essa poesia, para mim, ela marca. ela marca minha existência, para ser sincero para você. Nossa, agora eu me surpreendi, hein? Nem imagino a cena, você e Érica, né? É que essa poesia, eu acho que ela vai além do amor. Eu acho que ela vai além do amor de marido e mulher, para ser sincero, né? Ela é um amor de almas afins no percurso da eternidade, né? Ela é muito forte, essa poesia. Ela é muito forte. E queria ela está adaptada para o português, né? Com certeza ele fez essa poesia em latim, né? Mas devia ser uma música muito linda. Quem sabe algum dia nós vamos ter acesso. Com certeza. Bom, legal. Então, desculpa aí, vamos voltar aqui. Nossa, então. Maravilhosa. Maravilhosa intervenção. Imagina, que isso. É. E aí, bom, ele, como a Vera falou, né? Ele estava apressando, então, a ida deles para Cafarnaum, e era o que ele mais queria que acontecesse. Então, assim aconteceu efetivamente. Reagindo às vibrações perniciosas do meio, Públio Lentulus providenciou a solução de todos os problemas atinentes à mudança. Ou seja, ele tomou todos os cuidados necessários para a mudança, fazendo ouvidos moucos, surdos, às indiretas de Fúvia. Acho que é Sálvio o marido dela, o Marcelo. É, eu acho que é também. É, enquanto Lívia, escudando-se na superioridade de sua alma... Ah, e o Sálvio é tio do Públio. Enquanto Lívia, escudando-se na superioridade de sua alma... Olha só onde a Lívia se escudava. Ou seja, ela encontrava escudo na superioridade de sua alma. Buscava insular-se, isolar-se dentro do pequeno mundo de amor dos dois filhinhos, fugindo à presença do governador, que não desistira dos assédios, e junto de quem a figura nobre de Cláudia, ou seja, a mulher do imperador, sabia despertar em todos a mais sincera simpatia. Bom, se por um lado Pôncio Pilatos era esse flertador sem vergonha, como diria minha avó, sem vergonha, né? A Cláudia, a mulher dele, era um espírito nobre e ela se afinizava com a Cláudia. É, angariava a simpatia, né? É. Então, duas servas foram admitidas ao serviço do casal. Eles já tinham muitas, né? Mas eles colocaram mais duas. Por quê? Na perspectiva de sua transferência para Cafarnaum. Não que fossem indispensáveis ao desdobramento das atividades domésticas. Ou seja, elas não seriam necessárias para o trabalho físico em si. Porque eles já tinham numerosos outros servidores trazidos de Roma. Contudo, o senador, né, o marido da Lívia, examinara a utilidade dessa providência, considerando que ele e a família viriam a necessitar de um contato mais direto com os costumes e dialetos do povo, reconhecidas circunstâncias de que ambas conheciam a Galiléia e eram da região, né? Então elas poderiam ajudar na comunicação, na explicação dos costumes e o entrosamento melhor deles no cotidiano daquela região. Elas eram Ana e Semele. Recomendadas. Ana e Semele, temos que guardar esses nomes aí que vão ser importantes, né? Muito importantes. Muito importantes. Dos dois lados. É. Uma para um lado, outra para o outro. É. Ana e Semele, recomendadas por amigos do pretor. Quem é o pretor? É o Sulpicius Tarquínio. Sulpicio Tarquínio, exatamente. Exato. Recomendadas por amigos do pretor, foram recebidas ao serviço... pretor é o tio. Ah, é o Sálvio, é. É o Sálvio, é. Foram recebidas ao serviço de Lívia, que as acolheu com bondade e simpatia. Então a Lívia acolheu a Ana e a Semele com bondade e simpatia, e elas foram recomendadas pelo tio do Publius Lentulus. Bom, 30 dias se passaram nos preparativos da projetada viagem. 30 dias. Sulpício Tarquínius, estimulado pelas vantagens dos próprios interesses materiais, não perdeu em chances, ou seja, oportunidades de captar a plena confiança do senador, organizando a propriedade com minúcias de atenção e gentileza, provocando o contentamento e o elogio de todos. Então ele foi lá e preparou a casa, deixou, ó, um brinco para o senador, e todos os elogiavam. Faz parte do golpe, né? Da trama conquistar a confiança, né? Exatamente. Nas vésperas da partida, Públio Lentulus compareceu ao gabinete de Pilatos para o agradecimento das despedidas. Depois de saudá-lo cordialmente, exclamou o governador com forçada jovialidade: governador Pôncio Pilatos, é pena, caro amigo, que as circunstâncias o conduzam para Cafarnaum, quando esperava ter a satisfação de retê-lo nas vizinhanças de nossa casa em Nazaré. Lembrando que o governador tinha uma casa em Nazaré e foi oferecida para o senador, que recusou, né, dizendo que precisaria da sua privacidade e uma casa própria para ele. Mas, enquanto permanecer na Galiléia, porque Cafarnaum também faz parte da Galiléia, né, como Nazaré, enquanto permanecer na Galiléia, em vez de minhas habituais visitas a Tiberíades, procurarei o norte para nos avistarmos. Tiberíades também é uma cidade que fica na beira do lago. Tanto é que o lago tem vários nomes, né? Mar da Galiléia, Lago de Tiberíades, porque Tiberíades era uma cidade importante à beira do lago, ou Lago de Genezaré. E Cafarnaum fica à beira do lago também, um pouco mais ao norte. E nós vemos, podemos ver no mapa, que há uma estrada que liga direto Nazaré a Tiberíades. Que nem tem uma estrada que liga Taubaté a Ubatuba. É, exatamente. Então, ou São José dos Campos a Caraguatatuba. Ou São Paulo a Guarujá, a Santos. Bom, então, tinha uma estradinha que ligava Nazaré a Tiberíades, e depois eles tinham que ir à beira do lago subindo até chegar em Cafarnaum. Então ele fala assim: mas, enquanto permanecer na Galiléia, em vez de minhas habituais visitas a Tiberíades, procurarei o norte para nos avistarmos. Públio manifestou-lhe sua gratidão e reconhecimento. E quando se preparava para sair, o procurador da Judéia continuou em tom afetuoso e conselheiral. Agora ele vai dar um conselho para o senador. Senador, não só como responsável pela situação dos patrícios na província, como também na qualidade de amigo sincero, que amigo, hein? Não posso deixá-lo partir à mercê do acaso, tão somente na companhia de escravos e servos de confiança. Acabo de designar um amor, um anjo, para cuidar de você, Sulpício, aquele que estava tramando com Fúvia. Exatamente. Por trás. Acabo de designar Sulpício, homem que me merece inteira confiança, para dirigir os serviços de segurança que vos são devidos. Além dele, mais um lictor, ou seja, serão dois lictores, e alguns centuriões partirão para Cafarnaum, onde permanecerão as suas ordens. Então, lictores eram como se fossem guarda-costas, muito confiáveis, né? E esse Sulpício era o principal lector do Pôncio Pilatos, que tinha direito a vários lectores. Então ele está designando dois dos seus lectores para cuidar de Públio Lento. Bom, Públio agradeceu cortesmente, sentindo-se confortado com o oferecimento, embora a pessoa do governador lhe causasse pouca simpatia íntima. Bom, afinal, terminados os aprestos de viagem, a compacta caravana se pôs em movimento, atravessando os territórios de Judá e as montanhas verdes da Samaria. Eu até fui olhar no mapa para ver se ainda continua verde. E continua. Em demanda da sua estação de destino. Então nós vamos parar por aqui, porque as cenas dos próximos capítulos são muito interessantes. Sim. Nós não vamos criar aqui uma expectativazinha para que nós nos encontremos no próximo programa de rádio, para ver as cenas dos próximos capítulos. Perfeito. E o que chama atenção aí nessa parte final, o Fábio, é que o Públio, ele tinha pouca simpatia pelo Pôncio Pilatos, né? E mesmo assim, ele lá no seu íntimo, ele ainda aquela pulguinha que foi plantada lá no coraçãozinho dele, né? Aquela pulguinha vai voltar a crescer, né? Ah, vai. Aquela dúvida do comportamento da Lívia, né? Sim. Por enquanto, agora não. Agora tá em harmonia, tá estabilizado o problema, né? Principalmente por causa daquela conduta, daquela cena que você e a Vera descreveram, né? Uhum. É quando ela canta a música Alma Gêmea lá, né? Sim. E então, aí agora vamos ver, né, o que vai acontecer lá em Cafarnaum, né? Muito bem, pessoal. Vera, se você não tiver mais nenhuma consideração, Fábio, nenhuma consideração, nós vamos encerrar o programa de hoje, né? Um abraço para todos. Então, encerramos o nosso programa desejando que essas reflexões possam ser úteis para tantos corações que nos ouvem e que nos ouvirão. Um grande abraço a todos e até a próxima.